Olá, sou o Arturo Monteiro, quero mandar uma mensagem de positividade para você nesse podcast. Quero levar uma mensagem de força, de fé, para que você possa, através desse áudio, entender que tudo que você precisa está dentro de você. Talvez em algum momento seja um desafio entender isso, em algum momento talvez seja mais complicado acreditar nisso. Mas na medida em que você vai se permitindo, na medida em que você vai deixando as coisas acontecerem e você muda a tua visão em cima de um acontecimento, você se questiona de que forma você pode se tornar uma pessoa melhor após algum fato na vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua família, nos teus relacionamentos, o que isso pode trazer de aprendizado para você. No momento em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos passando por um desafio muito grande de conseguir manter a mente sadia, porque é uma inundação de informações desnecessárias, negativas, que não nos levam a lugar nenhum, não leva você a lugar nenhum, não me leva a lugar nenhum. Eu compartilho contigo porque no momento em que eu estou em busca de conhecimento, em busca de evolução, eu automaticamente crio na minha mente um bloqueio para certas coisas. Não que eu tenha que ficar desligado do mundo, não é nada disso. Eu preciso continuar me informando. Eu preciso continuar vivendo, me relacionando com as outras pessoas. Porém, eu adquiro um hábito, eu adquiro um comportamento ou uma chavezinha interna que, quando eu percebo que algo está saindo do normal, que eu estou sendo influenciado negativamente por um evento, por uma companhia, por um hábito, por algo que eu esteja fazendo, eu automaticamente na hora eu já paro e mudo o que eu estou fazendo. E esse áudio talvez seja para ajudar você a despertar isso, porque você pode, é uma questão de escolha. Quando algo desperta e você começa a ouvir um depoimento, você começa a assistir um vídeo, você começa a ler um livro, você começa a seguir um mentor, você começa a me seguir. Você começa a perceber que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você se permita. A única pessoa que vai tirar você do lugar onde você está é você mesmo, através de uma mudança de mentalidade, através de uma transformação de mindset. O objetivo desse podcast é fortalecer a tua confiança, fortalecer a tua crença de que você pode, de que você é capaz. Mas você precisa se permitir e você precisa acreditar em você. Tudo o que está acontecendo, nós vamos sair com certeza de formas diferentes desse mesmo acontecimento. Pessoas vão sair mais baixo astral, pessoas vão sair mais negativas, pessoas vão sair mais deprimidas. Em contrapartida, dependendo do foco que você colocar, você vai sair mais fortalecido, você vai sair com mais autoconhecimento, você vai sair melhor do que quando tudo isso começou. Então, a única coisa que você pode fazer é escolher. Você tem o poder da escolha. Não transfira a tua responsabilidade para outras pessoas. Não transfira a solução dos teus problemas para outras pessoas. É você que tem que fazer, é você que tem que agir, é você que tem que assumir responsabilidade sobre todos os teus atos e sobre as tuas escolhas. Tá ok? Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Vamos para cima, 1% por dia, todos os dias. Muito obrigado. Vamos para cima.